Polo Max Juliette Romeu. A decolagem está autorizada da presente, vai chamar fora do solo. Azul 4033, decolou os 32, chama controle 198, bom voo. 198, 4033, graças. Sanguíneo Bravo, livre acionamento, chame táxi. Livre acionamento, chame táxi, o Bravo. Romeu, fora. Mike Juliette Romeu, considere sua decolagem aos 34. Afaste-se, setor norte, chame controle 198, bom voo. Vai se afastar para o setor norte, aguardando autorização para sobrevoo na Fazenda Grande, para o noroeste. Afirmo, senhor. Azul 4076, existe um tráfego de pino forte, um helicóptero decolando agora à sua esquerda, se afastando do setor norte. Não deverá interferir com seu pouso, agora autorizado. Pista no zero, ventou no 00 graus, no meio dos de nós, ajuste no 014, Azul 4076. Ok, livre pouso na 10, sentido tráfego, Azul 4076. Reduzindo 185, 800. Um Embraer da Azul na curta final, pistão no zero, senhor. Joker 04, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pistão no zero, Joker 04. Victor, Índia, Juliette. Meio minuto para sua decolagem, senhor. Trip 5487 vai atingir o 110. Trip 5487, desça e mantenha o 050. Para 50, 5487. É, tá ficando pequeno de via esquerda, pouca coisa pra evitar a formação. Força Vador, Força Aérea 10077, parecionamento do motor. Força Aérea 10077. Aguarde, confirmando seria 10377 pra Lagoa Santa? Afirmativo, 10377, Lagoa Santa. Força Aérea 1377, Salvador Pistiuso 10, vento 100 graus no meio a nós, ajuste no 014, temperatura 32, teto 1.700 pés, visibilidade 8.000 metros, está pronto para cópia. Salvador 1377, pronto para cópia. Fala, Mike, já te valeu. Lagoa Santa, autorizado nível 120, decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, a saída será da El, Leda, após Leda e Leos, para aeroviu ISC 1. Controle Salvador 1-9, decimal 8, torre 1-8-6, aciona 5552, ou sua série 1-377. Você é prefeito? 1-9, decimal 8, o controle, torre 1-8, decimal 6. Meia mais a West. Então assim que autorizado o cruzamento. Cruzamento pra onde? Não entendi. Do setor West. Segue até que ponto na cidade, senhor? Desculpa, senhor, não entendi. Boa tarde, nível 120, pista 1-0, após a decolagem curva direita. Saiu, Leda e Leus. Foi o transponder 1552. Frequência e controle, 119.8, torre 118.6. Firmando, passarinho no 377, sua saída após curva direita será Coral, Golf 677. Passarinho no 377. Corrigindo, Coral, Golf 677. Correto, livre acionamento, cemitério táxi, passarinho no 377. Passarinho, cemitério pro táxi. Azul 4076, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, aguardando no pátio 3 para ingresso no UNO, Azul 4076. Tino 754, Pouso autorizado, senhor. Pista no zero, vento 090 graus, 159, ajuste no 014. Sente o pouso na 10, 104, por 754. Joker 04, decolou os 38, chama agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 119.8. Voo no 754, existe um tráfego de pequeno poste decolando a pista no 71, se aproximando para a mesma pista que foi autorizada a seguir na sua retaguarda. Não deverá interferir com seu pouso no 754. Cliente, está sentindo os tráfegos agora, 754. Tango Vitor Índio Juliette decolou os 39, chama agora o controle Salvador em 119.8, bom voo. 19.8, grato, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Alô, Flávio. Tango Vitor Índia Júlia. Vitor Índia Júlia, é forte, farol da barra. Autoriza acender para o 2500. Mantém inicialmente o no meu pé, Vitor Índia Júlia. Até mil, repassará no farol da barra, Júlia. GT 04, decolado uma meta, saída pública. Saída pouca vigilância, Joker 04. Controle Salvador, Azul 4033, atinge manter nível 1 no 60. Azul 4033. Identifique 4033. 4033 identificado. Então 8001, chame a torre 1 no 86. 86, boa tarde. 4033, chame Recife, frequência 125 decimal 1. Se até quando se espera na táxi aí, hotel, chame para o cruzamento da pista 90. Táxi até táxi hotel, chamará na posição. Azul 4076, mantendo posição antes da Julieta do pátio 3. Azul 4076, está visual com táxi do Webzet. Próximo ao 87. Visual com tráfego azul 4076. Solo Web de 6741 está pronto para o táxi com 108 a bordo, 4 horas de autonomia Galeão. Obrigado, Tami Japava. Eu tenho um pouso agora na pista 17 de um helicóptero. Você está visual com o mesmo? Ainda não, está na saída da guarda, mas estou quente. E aguardando com a razão. Agora é visual, o helicóptero acabou de passar pelo 17. Gente, você tem condições de decolar a princípio o setor norte? Afirma que não tem como decolar direto para o setor norte e pela costa. Muito bem, então o Tango Jabrava tem livre decolagem para o setor norte. O vento 100 graus, 14 nós, ajuste no 014. Chame fora do solo o Tango Jabrava. Chamará fora do solo o Tango Jabrava, obrigado. 1754, no solo 41, libera a direita sobre solo em 121, decimal 9. Direita 09754. Corre o 8001 passando o externo, baixou o 8001, tráfego avistado, ajuste no 014, continua a aproximação, reportaria pista livre, então 8001. 001. Tarde, está se aproximando do ponto de espera, pronto. 741, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 741. Eu vou no 754, livrou? Vou no 754, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, chama para ingresso no Pat 1. Vai ser o travão, 001. Afirma 8001, informa o tráfego de pelo poste, um helicóptero decolando agora a pista no 7 com proa norte, não deverá interferir com seu pouso. 009, obrigado. Oi, Salvador, Tango Dia Bravo já fora do solo, próximo. Tango Dia Bravo decolou aos 43, chame controle 198, bom voo. 43, chamará controle 19. Só confirma, controle 198? Afirma, senhor, controle 198. Agrado, Tango Dia Bravo. Controle Salvador, Papa Romeu, Tango Dia Bravo. Tango Dia Bravo. A proa. Prossegue com proa norte, informe destino. Proa norte, vamos afastar aqui aproximadamente 10 milhas na escuta do controle, mantendo 500 pés. Setor aqui próximo à via parafuso. Cint, setor norte, 10 milhas, reporte para o retorno. Comandar regresso, grande abraço. O 5487, informa helicóptero, próxima duna, baixa altitude, sem interferir com sua aproximação, livre LS. Ok, livre LS, pode descer então na rampa, né? Positivo, mantenha 2 mil na chegada para o ILS, informe estabilizado. Dora. Bilhete Tango Zulu, prossiga. Está no pátio 3, acionado, está correndo 4 a bordo, 4 horas e 40 do dia. Pro táxi. Bilhete Tango Zulu, tem táxi livre, via Juliette e Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, ajuste 1-0 no 4, uma boa tarde. 1-0 no 4, vai chamar a torre do ponto de espera da 1-0, 2-1. Boa tarde. Vitor, Índia, Juliette, vai prosseguir a 2.500 ou manter os meus pés até Caru? Se autorizar a ascensão, ascensa. Autorizar a ascensão a 2.500, Júlia. Grato. Trip 5487, chame a torre em 1-8-6. 8-6. Libera a direita, chame solo 1-2-1-9, senhor. 1-9. Oi, boa tarde, Trip 5487, tá no... Fui, aliás. Boa tarde, Trip 5487, tráfego avistado, ajuste no 014. Check train, senhor. Tá com a train checado. Trip 5487, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 15 nós. Controle, Índia, Mike Alpha, pode continuar no ar na descida? Confirma o controle. Índia, Mike Alpha, atingiu 50, pode prosseguir na descida? Índia, Mike Alpha, autorizado prosseguir na descida até 3.500 pés, Mike Alpha. É 3.500, Mike Alpha. Controle, Salvador, Bono 941, boa tarde. Jet 6741, visual com o trip na final pista no zero? Visual, 6741. Jet 6741, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no zero? Após o trip ali, mantém o no zero, 6741. Salvador, Bruno 9, 4-1, boa tarde. Bruno 9, 4-1, identifique, desça e mantém o nível de voo 050 na chegada à Mari. Retorne a frequência 119.8, foi copiado na frequência anterior. Desce ao 050, vai retornar 19.8, Bruno 9, 4-1. 8001 para ingresso, pátio 1. Então, 8001 ingressa para o gate 1-1, do pátio 1. Gate 1-1, 8001. Confirma, ajuste para o Yamaha Alpha. Yamaha Alpha, ajuste do altímetro 1-0-1-4. 1-0-4, está copiado. Vê se mantém a 2 mil pés, Yamaha Alpha. Está 2 mil, Yamaha Alpha. Rotatória pro Luiz Gaspar. Agora 754. Vamos 754, prossegue para gate 3. 03, obrigado, vamos 754. Atinge, mantenha 2500, com vista de Índia Júlia. O 487 no solo aos 49, libera a direita, chame solo em 121, décimo 9. Solo em 121, 9. Solo é o trip 5487. Trip 5487, táxi via Alfa Kilo, posição 7 do pátio 3. Alfa Kilo, posição 7 do pátio 3, 5487. Já avisou como 7, eu esqueço de falar. O esquiosque do uniforme, torre no 86. É mesmo. Torre, salvador, o esquiosque do uniforme. Sim, beleza? É o esquiosque do uniforme. Na prova rodatória visual, como 7. Trip 5487, posição 2 no pátio 3, ok? Posição 2 no pátio 3, 5487. Força Aérea 1377, ali mantém pista 10. Tan 3660, Salvador em operação visual com a pista 10, vento uma centena com 1,5 nós, temperatura 32 graus, ajuste do altímetro 1014. Procedimento previsto é o ILS X-Way, onde o centro ajustará a sua aeronave para uma start. Salvador, boa tarde, é Baeté 4861. A Baeté 4861. Identifique na chegada a MAN. Tome a proa de toque e desça para o 40. A proa de toque até o 040, obrigado, senhor. Controle Web 6741. Webjet 6741. Suba e mantenha nível de voo 340, vigilância. 340, 6741. Brasileiro voa Lidão, 6741. Whisky Oscar Uniforme, mantenha a espera na redutora, aguarde para autorização de aproximação. Whisky Oscar Uniforme. Vou para a posição. É 741, autorizado Dael. Boa Dael, 741. Autorizado para fazer espera a 3 milhas da cabeceira? Confirme. Sim, forma, autorizaria fazer espera 3 milhas na cabeceira? Nosso uniforme, aguarde. Torre, Papa Tango de Mike Alfa. Veja Mike Alfa, prossiga. Passou Duna, estabilizado. Salvador, muito boa tarde, WebJet 5728, nível 300 para Recife. Jet 5728, pista em uso 10, teto no 1700 pés, visibilidade 8000 metros, ajuste 10, 14, temperatura 32, tá pronto para cópia? Afirmativo, tá. Jet 5728 para Recife, nível 330 autorizado, via Altruísque 58, decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle Salvador 119, decimal 8, torre 18, decimal 6. Aciona o 5563, objeto 5728. Autorizado então 330 para Recife, via Belize 58, decolando da pista 10 com a primeira curva esquerda, a saída é Puca, transição Caju, 119.8, o controle 119.6 torre e o transponder 5563, o F5728. Vai o F5728 correto, chame pronto para o feedback esse momento. Vai chamar quando pronto, botão 5, obrigado, 5728. Pouso pista no 7 mesmo? Afirmativo. Sente, libere então o eixo de aproximação. Pista no zero, curva à esquerda. Reporte fundo visual com whisky Oscar uniforme. Agora final pista 1 no 7. Mantenha longe da final pista no 7, India Mike Alpha. Afirmativo, reportaremos. Salve, salve, boa tarde. Opa, Papa Romeu, Mike Papa Lima. Tá. Zero, atingiu no 50, restrito, transfere. Desça e mantenha 5 mil pés, tá 3660, vigilância, chegada mar, identifique. 5 mil, vigilância, tá 3660. Não, autorizado para o forte Berestar, 500 pés, decola da pista 17 direto com o Pro Nordeste, Pro de Buraquinho. Controle Salvador opera em 199.8, torre 98.6, aciona 01031 no Mike Papa Lima. Olá, Mike Papa Lima, autorizado para o forte Berestar, decola no 7 Pro a... Buraco, para Nordeste, acionando 0131, no controle 119.8.26, o Mike Papalima. Mike Papalima, correto, confirme, já possui para B? Sim, ativo, tem 3 a bordo. Mike Papalima, para acionamento e táxi, torre 98.6, uma boa tarde. 386, graças a Deus. Turbio, Ferro Velho. Romeu, Mike Papalima, fracionamento 453 a bordo. Fracionamento autorizado, Mike Papalima, chame táxi. Whisky Oscar uniforme, autorizado. Pistão no 7, vento no 00 graus, no 49, ajuste 1014. Papa Tango Índia, Mike Alpha, autorizado, final, pista 1 no 7, seguindo Whisky Oscar uniforme no final aqui. Capa, seguindo. Controle, Papa Tango, direto, não isolou. Júlia, todos os mutantes chamando. Prossiga aí, Tango Voo. Confirme. Controle, é Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, prossiga. Decolou da 1 no 0, tá na sua escuta, senhor. Saída Momo, Juliette, Tango Zulu. Ok, saída Momo, Tango Zulu. Salvador, boa tarde, bom no 3-2-2, passando 2-1-0 para 1-7-0. Uno 328, desse mantém o nível de voo 070 na chegada A. Mari, identifique. Identificou, 070 na Mari, Uno 328. Este é o Oscar Uniforme no solo ao 56, Fátio 5, liberado à direita, estacionar frequência livre, o Whisky Oscar Uniforme. Tá. A curva da 1-2. Passado, checado. Mike Alpha, pouso autorizado. Pista no 7, vento 1-0-0 graus, no 5-9, 1014. Livro, Whisky Oscar. Cliente uniforme, estacionar fica livre. 4-1, chame Recife, 1-2-5-1, ao término 3-3-2-5. 2-5-1-2-3-3-5, 6-7-4. Pronto, para a cópia 3-1-9-3. 3193 para Galeão, autorizado nível 380. Decola da pistão no zero com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, transição Bidev, Upper November 857. Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Toquim. Controle Salvador opera em 119.8, torre 98.6, aciona 5564, TAM 3193. Autorizado para Galeão nível 380, comunicado de cola da 1-0, curva direita na Dael, Leda, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruff, Upper Zulu 14, Tokin, 19-8, o controle, 18-6, torre, e o transponder 5564, para o TAM 3193. 3193, correto, chame pronto para pushback sanamente. Chamará aqui na posição 1-0, ficou firmativo, está fora, né? Firmativo. Solab 5728, está no portão 5 para pushback sanamente. Solab 5728, autorizado, chame pronto para o táxi. Chamará quando pronto, obrigado, 5728. Solo Salvador, boa tarde, azul 4089. Solicita nível 360 para Vitória, pronto para cópia. Azul 4809, pista em uso em Salvador 10, vento 1000 graus, com rajada de 09 a 22 nós, teto 1700 pés, visibilidade 8000 metros, temperatura 32, ajuste 1014, pronto para cópia. Pronto para cópia. Azul 4089 para Vitória, nível 360 autorizado, via Upper Whisk 50. Decolagem da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição Bidev. Controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6, aciona 5561, azul 4089. Autorizado nível 360 para Vitória, via Upper Whisk 50. Decolagem da pista 10 com curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Transponder 5561, não poderia repetir essas frequências para o azul 4089. Azul 4089, correto, chame pronto para pushback instalamento. Chamará azul 4089. Para atender a Biopeg, o Índia Bravo. Já está aproximando para Salvador? Não, vamos fazer uma observação no setor aqui, precisaria ser a Biopeg, quase que no voo no local. Ciente, um no meu pés, vai ficar no local, próximo a Camaçari, confere? Afirmativo, próximo a Camaçari, um no meu pés. Ciente, evite a área proibida. A BTE 4861 reduz a velocidade para 150 nós, desse mantenha 2000 pés, segue Boeing da Gol a 5 milhas à sua frente, reduzido. 1502.4861. Gol 1941, completa final pista 10, torre 1186. 186, boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1941. Tráfego ainda não avistado, correção tráfego agora avistado, ajuste no 0-1-4, continua aproximação, reporte externo, avistando o trem baixo travado, 1-9-4-1. Pelo lote. 040 pro lote, dessa 4360. 367, cordial boa tarde, solicita cópia informações da rota para confins. 35267, a pista em uso, Salvador 10, vento 090 graus, com rajada de 10 a 20 nós, teto 1710, visibilidade 8000 metros, temperatura 32, ajuste 10-14. Está pronto para cópia? Sim, senhora, ciente das informações, o pronto para cópia é o TRIP 5267. 35267 para Confins, autorizado nível 400. Decola da pista 10 com primeira curva à direita. Saída da El, Leda, transição Bridge para Aerovianpers do 16 até Belo Horizonte. Controle Salvador opera em 1-9-8, torre 1-8-6. Aciona 5550, 35267. Ok, estamos autorizados 400 para Confins, pista em uso no 0 após decolagem, curva direita. Saída será da El com a transição Leda após Leda, voa Bridge pela Upper Zulu 16 até Confins, Belo Horizonte. Controle opera em 119.8, torre 118.6 e o código transponder será 5550. Correto, chame para o pushback acionamento, TRIP 5267. Chamará o TRIP 5267. Corredor forte, reporte 20 milhas. Reportará 20 milhas, eu, Mike Papalema. 28, táxi de via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10 no 4. Uma boa tarde. 10 no 4, muito obrigado pela Juliette Alfa.